segundo a segundo, passa minuto, hora de ficar parado no mundo, esperando as profecias ocorrer contra o tempo. No tic-tac, vive os momentos da bonança e das tempestades. Se nem tudo é fácil, também nada é impossível. Às vezes o fracasso faz se tornar difícil, faz perder a calma pra resolver os problemas. A armadilha é a revolta, que sentido o sistema não vale a pena. O tempo é curto, mas tem acréscimo. Deus dá o jugo, é justo, sabe quem tem crédito. Sabe quem tá na correria e faz por merecer. Nas antigas se destruía, hoje quer viver. Esquecer o que passou, deixar pra trás um incerto. É só crer no Senhor e me livrar do adultério. Muitos dizem que a juventude tem que ser aproveitada, catar as minas, zoar, levar pra gandar. Porque o tempo passa, a flor da idade, daqui uns anos vai estar na bengala e fica tarde. Se pra vocês é desperdício, pra mim é ganho de tempo. O importante é vencer o maligno, se livrar do tormento. De segundo a minuto, momento a momento, passa ano, década, século, passa o tempo. A profecia está prevista, a era do tormento, dá a volta por cima e correr contra o tempo. De segundo a minuto, momento a momento, passa ano, década, século, passa o tempo. A profecia está prevista, a era do tormento, dá a volta por cima e correr contra o tempo. Meu rap não é feito pra curtir na balada, com drogas, mulher e dinheiro. Minha rima não me encaixa quando minha voz tá na caixa. Não briga de Gozolândia, respeitam a rapa, as minas de postura e as crianças. Eu sei que incomoda, ser verdadeiro é chato. Ouvimos que não tá na moda, de braços cruzados. Os malandrão tiram um barato, tá bem trajado. Fumaça voando, curtindo rap, pagando de assalto. Eu não agrado, quem tá pelo errado, posso até respeitar, mas por mim não vai ser apoiado. Sonhar com vida fácil, pensando que tá ganhando tempo. Quer andar mais lento, mas cada vez anda mais lento. O arrependimento só vem no sofrimento, na hora dos bons momentos, só quer divertimento. Agora eu lamento, não aproveitou a sua saúde, perdeu o tempo, a sua juventude não lembrou do Senhor. A solução era alegria, dinheiro, curtição, a reveria o ano inteiro. Agora eu vejo infelizmente o resultado, você aí parado e o ponteiro acelerado. De segundo a minuto, momento a momento, passa ano, década, século, passa o tempo. A profecia está prevista, a era do tormento, dá a volta por cima e correr contra o tempo. De segundo a minuto, momento a momento, passa ano, década, século, passa o tempo. A profecia está prevista, a era do tormento, dá a volta por cima e correr contra o tempo. Correr contra o tempo, porque o tempo também sabe correr. Passa como o vento, nem dá pra perceber quando vai ter. Passou, se foi embora, não deixa pra depois o que você pode fazer agora. A vida é uma escola, aprender é o necessário. Muitos ignora o aprendizado. O homem sabe, pratica a palavra, o que tá escrito. A mulher virtuosa crê em Deus e honra seu marido. Pros seus filhos, da família, o alicerce da casa. Educação vem do berço, é só pôr em praticar. O tempo é bem pouco, estreito o caminho da paz. Até o povo de Deus se torna rivais. Religiões sem união, que se divide. Situações sem gratidão, que se confunde. O psicologicamente a mente, o psicológico católico. Fala mal de crente, crente fala mal de católico. Vejo com meus olhos o que é certo ou errado. Cada um segue sua doutrina sem olhar pro lado. Não temos tempo a perder, está cronometrado. De momento a momento, o futuro se tornará passado. De segundo a minuto, momento a momento, passa ano, década, século, passa o tempo. A profecia está prevista, a era do tormento, dá a volta por cima e correr contra o tempo. De segundo a minuto, momento a momento, passa ano, década, século, passa o tempo. A profecia está prevista, a era do tormento, dá a volta por cima e correr contra o tempo. Posso estar pra trás do avanço tecnológico, mas importante é minha paz, o meu psicológico. Informação é o necessário do mundo modernizado, mas do sistema globalizado nem tô interessado. O homem fez o seu reinado, até Deus é subestimado, mas não tô enganado. Eu sei que é falho pra pobre desinformado. É mil maravilhas, as iniquidades, os pecados, as pastifarias. Na emissora preste novela, é o que se dá valor. O futebol está na tela, quem é bom jogador. Goleador, ator, tem que ser você, artilheiro, artista. Namorado, a minissérie verdadeira da vida, que não está perdido pra quem tá no ponteiro. Quem espera alcança, mas os últimos chegaram primeiro. Pra quem veio na terra pra fazer sua parte, a gente nasce, vive e morre só de passagem. Vem quando a vida respira, não é tarde pra meta, pra dar a volta por cima. A mente que regenera na vida eterna, amém, e não o tormento. Então perna pra quem tem, pra correr contra o tempo.